Vamos lá. Este samba vai pra Moacir Santos, João Bosco e Pedro Paulo Malta. Vamos lá. Está no ar. Pela última vez, o que a Cadice, o meu brinquedo estupefaciente, através da música, eu, Siri, vulgo Conrad Rose, conduzi essa carrapeta por mais de 17 anos, em várias plataformas, em várias antenas, e chegou a hora de dizer adeus. Para isso, conto com o Alfredo que eu tenho. E para essa gente boa, para essa gente boa que são vocês. Então, eu não trouxe nada preparado, não tenho ideia do que eu vou tocar, não tenho ideia do que vai acontecer amanhã, na hora que eu acordar. Enfim, sejam todos bem-vindos a contribuir com essa experimentação sonora. Muqueca de Siri. Olha aí, Mamãe Oxum. Guinha, meu pai. Lavar minha preta velha, dona Mariazinha. Vamos comer um feijão, né? Pensa, mãe Rosa. Vocês querem ouvir o quê? 489-9150-5037. 489-9150-5037. Arroba Muqueca Siri no Instagram, Muqueca com IQU. Manda um direct ou um zap. 489-9150-5037. Laiá, laiá. Com vocês, Sebastião Rodrigues Maia. Música.

música e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sambaby, eu posso não ser um band leader, mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Ó, no patropi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Acho que bebê. Chamada Teresa. A cuiquinha, a cuiquinha. Moro no país tropical, bibi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse bibi foi campeão mundial em fevereiro. Que um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho fusca e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Eu sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. E vivo flamengo e viva a minha nega Teresa. Você está sintonizado, sintonizada, sintonizado numa frequência comunitária. Este é o último Muqueca de Siri da história pela Rádio Campeche 98.3. Pra ninguém ter crise de abstinência, vai ficar repetindo, tá? Até o final do ano, nos horários aqui, quinta e domingo.

estrelas no céu da tua boca. Tua língua tem saliva com gosto de flor. E ai de mim, que sou um colibri, um beija-flor, um bobo no teu jardim. E ai de mim, que sou um colibri, um beija-flor, um bobo no teu jardim. Se beija, se dengue, essa coisa maluca, desenhada e colorida com lápis de cor. E ai de mim, que sou um colibri, um beija-flor, um bobo no teu jardim. E ai de mim, que sou um colibri, um beija-flor, um bobo no teu jardim. Roda menina, roda ciranda, beija menina, flor de pitanga. Roda menina, roda ciranda, beija menina, flor de pitanga. Roda menina, roda ciranda, beija menina, flor de pitanga. Pitanga, pitanga, pitanga. Beregede, céu da tua boca, tua língua tem saliva com gosto de flor. E ai de mim, que sou um colibri, um beija-flor, um bobo no teu jardim. E ai de mim, que sou um colibri, um beija-flor, um bobo no seu jardim. E ai de mim, que sou um colibri, um zelador de olho no seu jardim. Roda menina, roda ciranda, beija menina, flor de pitanga. Roda menina, roda ciranda, beija menina, flor. Último, o que agradeceria, não podia faltar, Marcelinho da Lua. João Baroni, Birribeiro, Gabriel Musaki e Martinho da Vila. Plim, plim, de Ovidio Dutra. Ovidio Brito. Batucando terreiro. E lá no canto, uma cuíca a soluçar. Isto é o samba, o meu samba de pandeiro. E um cavaquinho machucando devagar. Tem siri, com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Primeiro quartinho do Moqueca de Siri de hoje, o último da história. Pra essa gente boa, Alfredo Del Penho, gostava tanto de você, Tim Maia. País Tropical, Jorge Benjó. Paula Morelenbaum, mas que nada. Balança Pema, Marisa Monte. Pulso Passa Pulso com Antônio Carlos e Jocafe Pitanga. E Plim Plim com Marcelinho da Lua, João Baroni, Gabriel Musaki, Ribeiro e Martinho da Vila. No fundo, fã como legusta, balaco, ba. Apesar de não ter programa ao vivo, vai continuar reprisando, galera. Até o final do ano. Toda quinta, das 6 às 8 da noite. Vamos ver se a gente muda para das 8 às 10. E domingo, das 11 a 1, vai continuar reprisando até o final do ano. Os melhores programas na Rádio Campestre, também os programas de vozes femininas que eu ainda estou editando, para ficar bonito. Enfim. A A Siri se despede hoje. Vamos ouvir agora um amigo que eu fiz nessa estrada aí, Pierre Derne, que tinha uma banda chamada Doces Cariocas, quando eu conheci. E agora ele tocando com Madeleine Perrault, não sei como é que se pronuncia. Quando ela chega, sai o sol, para até o futebol, só pra ver ela passar. Seu corpo é um violão, deitado no colo do João, que qualquer um sonha em tocar. Ah, que será que ela sente? Será que ela pensa na gente? Ah, que será que ela dança? Se é samba ou se é batidão, eu quero ela aqui no salão, mais gostosa que um chicabon. Quem dera que Vinícius Tom tivesse aqui só pra babar. She can make the sky bring out the sun, soccer players stop their fun just to watch her walking by. Swaying in the shape of a guitar, Joao softly strums a bar, with every break she makes them sigh. Oh, could I know how she feels? How will I know that she's real? Oh, could I go where she dances? Samba or bossa soul, with her I could dance to the moon. Sweeter than a chocolate chip a bone, as if Vinicius and Tom were here to see as she goes by. She's real. Ah, que será que ela dança? Samba ou salsa? Eu quero ela aqui no salão. She has Ipanema in her hips, a poem to my lips, just to watch her walking by. Digam que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinhos e beijinhos pra cá. Vem balançar, amor, eu balancei o meu bem.

ensaio. Menina Raíssa Bittar, santista, que a gente tocou desde lá de trás, queridaça. Segundo quartinho, ouvimos Só Pra Ver Ela Passar, Pierre Ederme e Madeleine Perrot. Essa música vai pra Cris, do Floripa Cultura. Deixa Isso Pra Lá, Jair Rodrigues. A Carioca, Totonho Escabra. Rosa, Kaique. Chega, Luciano Salvador, Bahia. E Dig Dom, Raíssa Bittar. Mari Hoffman, seu pedido vai rolar mais pra frente. No fundo, Capitão Bacardi. Tom Jobim, maestro brasileiro. Quebradeira. O baixo. We'll be right back.

ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Eu quero, ver você dizer que eu sou ruim. Eu quero ver quem vai lhe dar amor assim. Olha, tu tem moqueca, tem siri. Tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Quando o céu alumia e vem, era noite de São João, e a brasa espalhando você pelo ar. Onde a palha derramou, deixou no chão cada rastro de você. Na multidão, sei que você me olhou. Se a veste não foi bom que a gente se encontrou. Agradecer em especial a Manu Santos e a Marcela Adnet, que através do Quiabo deixou essa relíquia pra gente, essa vinheta maravilhosa. E vamos lá, cartomante, ó. Essa é pra galera mais de 50 aí, ó, como eu. Aí, ó. Romantize se quiser. Pé de mulambo. Ela me falou que só depois dos 50 vou achar meu grande amor. Fui na cartomante e ela me falou que só depois dos 50 vou achar meu grande amor. Parece bobagem, parece tolice, mas não me sai da cabeça o que a cigana me diz. Parece bobagem, parece tolice, mas não me sai da cabeça o que a cigana me diz. Pensando bem, acho que não é tão ruim, pois até lá eu quero dar tudo de mim. Eu quero dar sim. Até os meus 50 quero dar tudo de mim.

tempero, gilazinho e do feijão. É um presente que a vida me deu. Você é lua, é constelação. É um clarão bem no meio do breu. É vinho tinto na mesa do regabof. Quando você for refrão, me deixa ser a sua estrofe. Você é feito miolo do pão. Para a casca do pão que sou eu. É o meu gilozinho no feijão. É um presente que a vida me deu. Você é lua, é constelação. É um clarão bem no meio do breu. É vinho tinto na mesa do regabof. Quando você for refrão, me deixa ser a sua estrofe. Que a gente junto compõe a melhor canção. E quando você for estrofe, eu quero ser o seu refrão. Aí um dia eu fui no show xadrez lá. E tava lá esse cara aí, Gabriel Grossi, com sua harmônica maravilhosa. E tem até um Reels no Instagram que eu gravei dele tocando essa música, Chamego no Salão. Alexa, volume máximo. Na época da Orquestra de Pandeiro Pandemônio com a Claudinha Góes, eu encontrei com ela dentro do Rato e de lá fomos pro Centro Cultural dos Correios, ver a Milton de Holanda e depois ver Samba Plugado na Estudantina pra Tiradentes. Antes passamos no IG Baiá, comer um pastel. E depois fomos parar no Bar das Putas, na Leopoldina, em frente ao Hotel Paris. Nesse dia, lá pelas 5, 6 da manhã, eu ganhei uma hora na Rádio Interferência, que eles me deram de presente, Júlio Braga e Claudinha Góes. Foi assim que começou o Muqueca de Siri. E hoje termina esse ciclo, esse filho que eu tive nesse tempo todo, que virou mundo, que foi premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte de São Paulo, né, a APCA, também premiado aqui pelo governo de Santa Catarina, pela trajetória cultural com Aldir Blanc em 2020. O prêmio APCA foi em 2007, foi no segundo ano, enquanto estava na Rádio Pulga, em cima da Voz do Brasil, no Rio, com uma contravenção, desobediência civil, numa rádio livre, pela internet, o conteúdo foi premiado. Então, são desses encontros que a vida faz, assim, essas oportunidades que aparecem da gente fazer o que gosta, tentando ser sempre o melhor possível. Dessa forma, essa música que a gente ouviu, do Gabriel Grossi, a gente vai ouvir de novo agora, porque o Lenine meteu uma letra e ficou melhor ainda. Chamego no Salão. Pode pousar um disco voador lá fora, podem tentar me abduzir, eu digo não. Me oferecer mais de meio milhão de dólares, que eu prefiro estar contigo de chamego no salão. Podem dizer que já chegou a minha hora, que eu acertei na mega sena do milhão, que a casa tá pegando fogo, mas agora eu prefiro estar contigo de chamego no salão. Pois com você é que meu bem, meu santo bate, o seu contato imediato é bom demais, principalmente quando a gente dança o shot cafungando num cangote do jeito que a gente faz. Pois com você é que meu corpo não se cansa, no pé de serra agarradinho eu quero mais, principalmente quando a gente se balança gostoso no roça-roça do jeito que a gente faz. Lá fora, podem tentar me abduzir, eu digo não. Me oferecer mais de meio milhão de dólares, que eu prefiro estar contigo de chamego no salão. Podem dizer que já chegou a minha hora, que eu acertei na mega sena do milhão, que a casa tá pegando fogo, mas agora eu prefiro estar contigo de chamego no salão. Pois com você é que meu bem, meu santo bate, o seu contato imediato é bom demais, principalmente quando a gente dança o shot cafundando no cangote do jeito que a gente faz. Pois com você é que meu corpo não se cansa, no pé de serra agarradinho eu quero é mais, principalmente quando a gente se balança gostoso no roça-roça do jeito que a gente faz. Vem meu amor dançar comigo no chamego, a noite é nossa e você é meu xodó. E meu amor dança comigo no chamego, que a vida fica muito melhor. E meu amor dança comigo no chamego, a noite é nossa e você é meu xodó. E meu amor dança comigo no chamego, que a vida fica muito melhor. J J'ai encore le souvenir de mon cœur dans ma cachette. Fondant dans ses collets au fond de la guinguette. L'accordéon nous a soufflé jusqu'au matin. Ton corps contre les miens, mes envies dans tes pensées. L'accordéon nous a terceiro quartinho do Moqueca de Siri Derradeiro. Moqueca Derradeiro de Siri. Ah. Chuchuzeiro, Gero Camilo, Foguete, Mariane de Castro, Nosso Shot, Bicho de Pé e Janaína Pereira, que já não é mais do Bicho de Pé. A música é dela. Cão Farejador, Seu Pereira e Coletivo 401. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Ao Seu Valença. O Futuro Já Sabia, Mariana Aidar com Chico César. Cartomante, Pé de Mulambo. Miolo do Pão com o saudoso Junior Black. Partiu cedo demais, queridaço. Com Juliana Holanda e Cristina Amaral, Miolo do Pão. Chamego no Salão, primeiro instrumental com Gabriel Grossi, depois a letra que o Lenine colocou e coisa linda. E no fundo, a Vecal, no meu francês, Praça Paris. Quem não sabe, Praça Paris fica na Glória, do Rio de Janeiro. Belé, do Forró. E agora, infelizmente, não consegui baixar o pedido em áudio. Depois eu vou cobrir a minha voz com o que ela pediu na edição que vai para a internet, fica lá no archive.org. Aliás, Moqueca de Siri está acabando, assim, as gravações ao vivo e tudo mais, mas tem no archive.org toda a história do programa, desde o primeiro podcast, gravado lá no dia 30, foi publicado no dia 30 de dezembro de 2006. Isso, primeiro podcast. Primeiro programa foi em agosto de 2006, na rádio. Foi gravado em fita cassete, se deteriorou. Era como gravava na época. Lado A e lado B gravava numa fita cassete de um microsystem, de um 3 em 1, qualquer coisa. Qualquer tocador que gravasse o rádio, a gente gravava o programa e armazenava isso. Era assim que era feito. Então tá tudo lá, archive.org, archive.org, são os servidores do Gutenberg Project, da Biblioteca do Congresso norte-americano, estadunidense, enfim, daquele lado esquisito do mundo. Vamos começar atendendo os pedidos, então. Mari, baila comigo. Mari Hoffman, de Porto Alegre, na escuta. O que você quer ouvir no Moqueca de Siri? Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio. Viver pela espantar turista e tomar banho de sol. Banho de sol, banho de sol, sol. Se Deus quiser, um dia acabo voando. Não mandar assim como um pardal, meio de contrabando. Se há de te ir, deixar que me xingue e tomar banho. Comigo, como se baila na tribo.

basta poder te ajudar. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, esse não vai demorar. Mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, esse não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Tu tem moqueca, tem siri, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Pedido, Sandra Leomar. Mulher, tal qual lua cheia, me ama e me odeia, meu ninho de amor. Meu nome aos avessos, não tem fim nem começo, homegera do amor. Você é a vil caipora, depois que me devora, ó jiboia do amor. Negar que me cospe aos bagaços, que me enlaça em seus braços, tal qual uma lua do mar. Oh, lua cheia, leve piscando os seus olhos para mim. Oh, lua cheia, cê me ajuda. Abandona no escuro do teu reino noturno, ó feiticeira do amor. Ouvir o teu canto de sereia é cair na tua teia, ó fada bruxa do amor. Negar que me cospe bagaços, que me enlaça em seus braços, tal qual uma lua do mar. Oh, lua cheia, bebe piscando seus olhos. Essa música vai pra Alice, filha de Bia, Tom Zé. Aqui, se meu gato passar, Itaís Gulim. Acolá, se o sapo se mandar, Alicinha, Alice. De cá, se o coelho se deitar, ali, se o tapete voar, ali sim, ali sim, ali, ali. Ali sinfonia de grilos, alinhar os filhos, noites de luar. Ali silenciosa se ajeita a vida num planeta que é pra se decifrar. Ali sim, ali sim. Kleber Albuquerque no Muqueca de Siri, que tá chegando ao final daqui a pouquinho, mais 15 minutos, 20 no máximo. Asas. Oh, que delícia essa milonga! Eu lhe daria garras pra carregar o vento, ele faria um bico de esculpicimento. Eu emprestava olhos pra enxergar de longe. Eu lhe seria ouvidos pra escutar quem vem. Porque asas você já tem, porque asas você já tem, porque asas você já tem. Eu lhe faria pena minhas pés molhado rio. Eu riscaria o céu desses da Coranil. Ele escutava a voz e não daria um rio. Eu espalhava espaço e abria o chão também. Porque asas você já tem. Porque asas você já tem. Porque asas você já tem. A gaiola nem a tiradeira. Eu lhe quebrava um galho e não dava xerém. Eu lhe traria a sombra, a folha da palmeira e lhe daria impulso pra ir mais além. Porque asas você já tem. Porque asas você já tem. Porque asas você já tem. Você já tem. Porque asas você já tem. Porque asas você já tem. Agora o pedido da Cris. Um beijo, querida. Estado de poesia, Chico César. Nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser. Pra misturar meia-noite e meio-dia e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia. Dói de bom, arde de doce, queima a calma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que é namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora. Não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora. Não fica nem vai embora, é o estado de poesia. Nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo

bem que eu fui sabedor que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor. Hoje ela pensa que estou apaixonado, mas é mentira, está dando um golpe errado. Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém, porque sem ser amado não convém sentimentos, sentimentos. Em meu peito eu tenho demais a alegria que eu tinha nunca mais. Depois daquele dia em que eu fui sabedor que a mulher que eu mais amava nunca me teve amor. Hoje ela pensa que estou apaixonado, mas é mentira, está dando um golpe errado. Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém, porque sem ser amado não convém. Agora estou resolvido a não amar a mais ninguém, porque sem ser amado não convém. Trimocotó com Barão agora. Ouvimos. É, tô gostando. Aí tá certo. Esse é o verdadeiro Ziriguidu. É o verdadeiro Ziriguidu. Que meu amigo Consueto sempre falou. E ele fazia isso. É, bonito. Ziriguidu. É o Ziriguidu, é isso aí. Ziriguidu. É Ziriguidu. Vai lá comigo. Rita Lee, Roberto Carvalho, Cami Mesa, Tereza Cristina, os outros. Comida, Elza Soares com Titãs, Lanternas Afogadas, KCL, Lua Cheia, Raul Seixas, Alicim, Alice, Tom Zé e Thaís Gulin, Beijo Queridaça, Migaça, Asas, Kleber Albuquerque, Estado de Poesia, Pedido da Cris, Chico César, Partido do Tempo, Isso das Neves, Pedido Meu, Pro Mundo Morar, João Nogueira, você Sentimentos, Paulinho da Viola, no ponto estamos ouvindo Ziriguidu, o Trimocotó e Barão. Meus agradecimentos especiais à Rádio Interferência, à Rádio Pulga, às Rádios Livres do Rio de Janeiro, à Rádio Muda, à Rádio Gralha em Curitiba, Rádio Bronca em Barcelona, Rádio Almaina em Granada, BSOS Radio Low Power FM em Maui, no Havaí, a Krishna no, na Macedônia, Café Brasil, ao Júlio Soares, Neve em Passarina com o Samba Restaurante, a todo mundo que reproduziu, Ana Lúcia Rebelo, Lívia Santana, Teta Cris, Gê Muniz, Janaína Pereira, todas as que dividiram os vocais aqui comigo, a locução por um tempo, Alexandra Máximo, foi produtora do Muqueca, primeiro terço da história. É coisa assim que só se faz com pandemia. Rádio Campest, que me acolheu, o único transmissor com outorga que o Moqueca ocupou e vai continuar ocupando com reprises até o final do ano, depois a gente vê. Mas essa é a história que acaba hoje, dia hoje, 28 de abril de 2024. A história começou lá em agosto de 2006 e pela internet que está registrada, começou no dia 30 de dezembro de 2006. Que hoje chega no fim. É difícil chegar no fim sem agradecer a todo mundo. Anildo Guedes em Curitiba, Cacau Beltrão no Rio, o Juba, Thiago Novaes. Ai, ai, tem muita gente, cara. Marcelinho da Lua, Formigão, baixista do Planet Ramp, Alfarrá, galera do Grêmio Mostarda. A Andréia, produtora da Festa Liquidificador na Casa Rosa. A galera da Casa de Dança Carlinhos Jesus. Vou nessa, porra. A turma boa que eu fiz, cara. Quanta gente que eu conheci. Quanta gente maneira. Eu tive o privilégio de conhecer através do rádio, dessa fábrica de amigos. Então, eu vou continuar fazendo rádio em outros formatos que não conflita com a ECAD, que não precisa de direitos autorais. E quem quiser ouvir a Carrapeta, é só contratar, cara. Presencial ou à distância, esse canal faz a festa. Presencial ou à distância. Operamos muito remotamente. Agradecer a galera do mercado, Feira no Rio, que está acontecendo hoje até. Quem estiver no Rio, corre lá no IAB, Largo do Beco do Pinheiro, número 10, no Flamengo, ali, pertinho do Largo do Machado. Vai até às 7 da noite. Valeu, G, Clarice. Em 2019, Moqueca era residente lá. Porra, é foda, esqueci alguém daí, fudeu. Agradecer ao Arnaldo, a Denise, pela paciência que tiveram comigo, que me receberam aqui quando a... Na rádio nem tinha o B-Studio, era metade disso aqui. E agradecer a todo mundo mesmo da rádio, que contribuiu com essa história, com esse último ciclo do programa, esse ciclo legalizado do programa. Eu fiz questão também de jogar pra cima da Voz do Brasil, pra ter uma picardia, uma questão que eu sempre adorei, antes por um motivo até de não ter concorrência. Então, ninguém quer ouvir a Voz do Brasil mesmo, daí tá lá rolando um que assim na Rádio Livre. Aqui foi por marra mesmo, foi de carioca, enfim. Agradecer a todo mundo, cara. Todo mundo. Beta Nistra, Lúcio Sanfilippo, Pedro Holanda, galera lá do começo, que cedia material, mandava assim os arquivos, ou levava o CD, e aí montava o CD. Eu montava na linha de comando o CD pra tocar, assim, a música. E daí ganhava o CD de áudio. Windows não é o Windows, né? Daí não li o áudio. Sérgio Sofiati, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Sérgio Sofiati, meu amigo, lá da adolescência, de Curitiba. O Magu. E eu toco desde o começo também. E Viva Pixinguinha, vamos encerrar com Pixinguinha depois dele interpretado por... com um escazinho assim gostoso, um dub que vai acelerar. E aí vamos ouvir Pixinguinha, música pra minha mãe, Rosa, pra finalizar o que é que eu te seria. Tenham todos uma excelente vida, um excelente envelhecimento. Se bem que, segundo Marlene de Favre, um corpo que goza não envelhece, então goze. Paz, saúde, direitos humanos, liberdade, carícias, afetos, sorrisos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, múltiplos. Saudações rubro-negras. Quando eu recebi o prêmio APCA em São Paulo, eu dediquei ao Pina também, porque ele tinha feito 2 gols na vitória 3-0 do Flamengo sobre o Botafogo, e o Flamengo campeão. E o prêmio, a entrega do prêmio foi na segunda-feira. Então hoje, vamos dedicar esse programa ao Obina de novo, pra ver se o Flamengo ganha do Botafogo, apesar do Tite. Ora eu, mamãe Oxum. Ogum é meu pai. Saravá, minha preta véia, dona Mariazinha, benzo mãe Rosa. Ei, Benjamin. Vovô fez isso aí, beleza? Até mais, galera. Até os próximos projetos. Me contrata aí, né? Tocamos na sua festa, no seu Aue, onde quiser. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Thank you. Muqueca de Sirica.